Saída Momo, aguardando vetoração para sinal ILS. Voz 3000, Momo, aguardando vetoração para ILS. O cardeal só cuida. Posicionamento, voo 1856, posição 11. 1856, autorizado, chame táxi. Mesmo em posicionamento, chama aí táxi, 1856, posição 11. Meu Bravo Oscar, já viste a pista? Positivo, senhor. Livre pouso 28, vento 220 graus, 109. Posso. 54 no 5, táxi via Juliette. Vai ingressar no pátio 3, reporte para ingresso na Kilo, trip 54 no 5. Juliette, vai ingressar no pátio 3, vamos parar para ingresso na Kilo, o trip 54 no 5. Boa tarde. Oscar Bravo Eco, curva agora à direita na proa 300 para interceptar o curso do localizador. Desça para 12 mil pés, resposta estabilizada. Curva à direita 300 no curso do localizador, resposta para estabilizar o Bravo Eco. Cardeal 50, curva à direita proa 090. Seu limite é a radial 1. Corrigindo, seu limite radial 080 Salvador. Proa 090, limitado pela 080 Salvador, carregar 50. Gente, boa noite, até a próxima depo. Autorizado, chame táxi, segundo 649. Autorizado, 649. Que o solo aos 3-3, confirme o estacionamento, Romeu Bravo Oscar. Aguardando, está. Naves na escuta do controle Salvador. Estamos operando instrumentos com teto de 800 pés, visibilidade de 2.500 metros, chuva forte. Oscar Bravo Eco, copiou a informação do controle? Afirmativo, estamos vendo a pista, estamos visual. Gente. Complete ILS, Sami Torre 1-18-3, Oscar Bravo Eco. 102-3, Bravo Eco. Cardeal 50, copiou o controle? Copiei, recorde posicional, cardeal. Sim. O instalador para passar, gosto que é Bravo Eco. Gosto que é Bravo Eco, continua a aproximação, pista 28, está ligeiramente à direita aí da final. E informe visual com a pista, o Oscar Bravo Eco. Vento 220 graus, 15 nós, ajuste 612, chuva forte, pista molhada. Oscar Bravo Eco ciente, está parcialmente visual com a pista já. Bom voo. Gente, Gol no 856, autorizado o táxi via Pátio 1, ingressa Pátio 3, Kilo Alfa, quando na Golf Torre no 8.3, o ajuste no 0 no 2. Então aqui, o Pátio 1, Pátio 3, Kilo Alfa, ponto 0, 1.18.3, Gol no 856. Direito 1 no 0, limitado ainda pela 080, Salvador. Sim. Controle, então, 31975. 3175, contato radar na decolagem, suba nível 340, saída Gole. 340, Gole Val. Transponder 5157, controle 119.8. Afirmativo autorizado, Galeão, nível 340, Viaper Zulu 14, decola cabeceira 28, curva esquerda, saída Gole, Reval, Tract. Transponder 5157 e controle 19.8. Correto, chama pronto para puxa e acionamento, web 6720. Câmara. Você pode ingressar, senhora? Negativo, Romeu Bravo, Caguacho. Pode. Tráfego autorizado em linha de manter, pista 28. Pode passar o tráfego em linha de manter, pista 3567. Para o táxi Gol 649, está com 41, 2h45, Salvador. 41, 2h45, Salvador? Afirmativo. Gente, é... Gol no 649, aguarde para o táxi. Aguarda. O meu Bravo Oscar, táxi com cautela, vai dar passagem ao Boeing da Gol taxiando agora para ingresso no Pátio 3. Aposta ingresso, está livre o ingresso na Juliette? Reporte na Lima. É, então. É o 50, curva direita para o 150. Direita 150, cardio. Seu limite agora é o curso localizador cardial 50. Limitado pelo LOC. Gol no 649, táxi via Índia Alfa, mantém posição antes daquilo. Índia Alfa, mantém antes daquilo, gol no 649. Solo aos 38, ao liberar a esquerda, chame o solo no 21, décimo 9, para prosseguir táxi até o pátio 4, Oscar Bravo X. Dentro, Bravo X. Estou orientando 3175, possibilidade de voo direto eu. Até o perfil de saída, estou 3175. Só confirmando, é Gol Eval, após Eval pode voar eu, né? Afirmativo, está 3175. 75. Mantenha a posição antes da Alfa. Mantenha a posição antes da Alfa, Oscar Bravo Oscar. O meu Bravo Oscar, chame a torre no 8 decimal 3. Livre decolagem, o vento 210 graus com coisa em 240 graus 10 mais. Livre decolagem, então 3567. Aí, Romeu Bravo. Bravo, Oscar, chame para cruzamento 1735. 128, alterne 133, decimal 25. 288, alterna 13325, dan 3175. 54 no 5, livre, alinhar e manter, pista 28. Ele manter 54 no 5. Corre no 8, decimal 3. O ajuste no 0 no 10, bom voo. Obrigado, boa noite. Aposto habilizado, desce para 2000, pés, que negar 10 no 2, cardeal 50. Descendo para 2000, 10 no 2. Reportará estabilizado. Cinco meia sete, decolado aos 40, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, uma boa noite, tanto para 567. Y415 livre decolagem, 250 graus com meia dúzia nãos. Ótimo, iniciado. Ali na chegada, Cari cruza o nível 250. Bono 602, oceano de identificação, autorizado a chegada Cari, deixa manter nível 050. 050, uma chegada Cari. Oceano na frente, após ingresso Alfa Kilo Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa Kilo Pátio 3, reportará para ingresso no Pátio 1, sobre a rua S. Decolado na Gole. 3567, contato radar, decolar e sair da Gole, suba nível 360. Subindo ao 360 na Gole, então 3567. Cardeal 50, direita proa 290, reporte estabilizado. Está estabilizado, 290. Nada. Clips em 415, decolou os 42, controle 119, decimal 8, bom voo. Ok, 198, muito obrigado, Clips em 415. Controle é o trip 5495. Trip 5495. Trip 5495. Acione transponder 0263. Acionado 0263. 415, contato radar na decolagem. Suba nível 120, saída coral. Ok, coral, valeu. Tá Bravo Eco, tá autorizado ingresso no Pátio 1. Reporte na Lima. Reportará na Lima, Bravo Eco. 2 Salvador, Cardeal 50 na final do EDS, tá 28. Confirme. Cardeal 50. Cardeal 50, na final do EDS, 28. Gente, continue a aproximação, pista 28, reporte visual, Cardeal 50. Tá visual, já. Ponto de espera pronto, gol 1856. 1856, ali decola sem parada? Afirmativo, está autorizado. Ali decola sem parada, o vento 220 graus, meia dúzia nós, gol 1856. Exige decolagem, pista 28, gol 1856. Cardeal 50, continua a aproximação, aguarda pista livre, o vento 220 graus com 08 nós. Guarda a autorização, subir para o pouso. Trip 54 no 5 da presença autorizado. Voar direto fixo coral. Trip 54 no 5. Positivo, direto coral, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 764, ciente da informação, Delta. Boa tarde, gol no 764, Brasília, aguarde a cópia. Aguardando cópia, 1764. Comida, colar aos 4-5, controle 398, bom voo. 398, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol no 856. Gol no 856, contato radar, decolar e saída, Aron, suba nível 390. Aron 390, no 856. Salvador, boa noite, tá 3894. 3294, ação identificação, autorizado a chegada CARI, deixa manter a nível 060. 060, 3864. Chama agora Pedro Recife, 128, décima 8, até 133, décima 25. Chama agora Recife, 12288, alternativa confirme, 133, 25. Afirmo, tá 3567. Obrigado, uma boa noite. Voo no 602, já autorizado, nível 040. 040, voo no 602. Controle, o 1856 solicita desvio à direita. Tá, 1735. 45 por 8 milhas. Sim, autorizado, reporta término, voo no 1856. 56, após desvio, pode voar direto, Melim. Aguarde coordenação, voo no 1856. 3894, reautorizado, nível 050. 050, tá, 3894. Cardel 50, Solas 46, táxi à direita, pátio militar. Solo Web 76720 estacionado, 1252 a bordo, 3 horas e 23, alterna com 15 para o país. 720, Índia Alfa, ajuste no 092, aguarde transferência. Índia Alfa, ajustado no 012, aguardando 6720. Libere a pista via Taxi Charlie, aqui. Finalizando os desvios, zona 856, retornando a proa de Aron, aguardando o Melim. Controle, voa no 856. Voa no 856, após desvios, autorizado voar na proa do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, é direto lá em Recife já, né? Afirmo. Obrigado. Cardeal 50, chame 121, décima 9. Livre decolagem, 210 graus, 089. Iniciando, gol no 649. Solo cardeal. 50, ele está na Índia. Cardeal via Alfa, reporte na Delta. Alfa, reportada na Delta, 50. Decolado 50, 198, é o controle, bom voo. 198, boa noite. Controle, gol no 649, decola, boa noite. No 649, contato radar na decolagem, suba para nível 240, saída Gole. 240 na Gole, gol no 649. No 02, desta via chegada Cari para 2000 pés, altímetro no 02, Autorizado final IALS, reporte estabilizado no curso localizador. Ascente, ajustado 2012, descendo para 2010, via chegada Cari. Vai reportar estabilizado, o novo IALS está 28. Valeu, Trip 5495. Trip 5495, prossiga. Vou ver um pequeno desvio aqui à esquerda, ok, senhor? Uma paralela coral. Este desvio autorizado nível 120, Trip 5495. 120, grato. Da 394, dessa via chegada para 3.000 pés, altímetro 1012. Reporte estabilizado no curso localizador. Autorizado, final do procedimento LS Zulu, da 3894. Final da Zulu para 3.012, 3894. Com 856, chame Centro Recife, final 26.85, até 925.45. 2.85.2545, obrigado, boa noite. Voador, o 1764, gol. 764, pronto a cópia? Do Siga. 764, autorizado Brasília, nível 360. Aerovia Upper Zulu 17. Decolagem 28, curva à esquerda, saída gole, transição ao cinto. Controle 198, transponder 5171. Autorizou Brasília, nível 360, via Perzulu 17, decola 28, curva à esquerda, gole, transição ao fito, 119.8 é o controle, 5171 é o transponder 1764. 210 graus, 089. Ali decola, né, 720. Com a pista vista, o ONU 602. ONU 602, complete final do procedimento ELS Zulu, chame torre no 8.3. 8.3, até daqui a pouco. Jet 6720 decolou 5519.8 é o controle, bom voo, boa noite. 19.8, obrigado, boa noite, 6720. 288-13325, logo. Dessa via chegada Cari para 2.000 pés, altímetro 1012, reporte estabilizado no curso localizador. Autorizado o final do procedimento da LS Zulu. Poxa, eu vou reportar para 2.000. Cruze Salvador, objeto 6720, boa noite, cruza 1.700. No 302, vento 250 graus, 10 nós, tráfego avistado, check trem livre, pouso. Trem está baixado e checado. Sou 1-602, livre o pouso na 22. Confirmo o vento, 250 graus, 10 nós. Tá certo. 97? Isso. Delta em curso, pronto para copiar? Pronto para copiar. Autorizado Guarulhos, nível 340. Eurovia Upper Whisky 50. Decolagem da 28, curva esquerda, saída Gol, Leval, após direto Eudes. Controle 198, transponder 5403. Autorizando Guarulhos 340 por esse 50, decola 28, curvando a esquerda na saída Gol, Eval, depois Eudes, transponder 5403, controle 198. Correto, reporte pronto no 2. Rodará. Quatro no 5, mantenha nível no 20, serviço radar terminado, a 53 milhas sudoeste de Salvador, chame controle Ilhéus, 120 decimal 1. 20, muito obrigado. O 602, solo ao 59, 120 decimal 9. Ao Livrão, 219, gol 1602. Alvo Índia Oscar, prossiga. Salvador, na escuta do Papa Romeu Bravo de Oscar. Bravo Índia Oscar, prossiga. Papa Romeu Bravo Índia Oscar, prossiga. Para a escuta do Bravo Índia Oscar. Salvador, gol 1602, livrou na sua escuta. 602, como recebe o solo? 5%. Cliente, táxi via Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, gate 1. Salvador, na escuta do Bravo Índia Oscar. Bravo Índia Oscar, prossiga. Oscar, Salvador tá... tá ali respondendo. 3894, complete final do procedimento ILS Zulu, reduza para velocidade de aproximação, chame torre 18 decimal 3. 183, reduzindo, obrigado. Obrigado aí pela tentativa. Ok. Salvador, na escuta do Bravo Indiosca. 8 alterna, 133 decimal 25. Escuta do Bravo Indiosca. Todo de frequência, tá tentando chamar agora a torre. Ok. Obrigado. clássica torre, prossiga. Papa Romeu, bravo, indivíduo.